não resisti. Se as notas que eu regi não chegam em ti, se nunca admiti que nos seus olhos eu vi felicidade pra seguir o que está no espelho, eu nem posso sentir. E quando eu levantar, alguém vai cair. Se eu me desesperar, a noite vai fingir, o brilho vai ficar. E quando eu fico aqui, cidade faz citar versos por aí. O quanto amei, aquele beijo que eu te dei foi no tocar da sua boca, sem querer eu me entreguei. Você na minha cama, pensamentos insanos, já me olha, fico estranho, perco uns 10 anos. Qual vai ser o nosso plano, qual será o nosso crime? Seu corpo liberta o que o homem oprime, não me deixa acordar. Por favor desligue tudo se a chuva estiar, vamos sonhar no escuro. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Vem, vem brindar, loucuras de amor ouvindo o barulho do mar. Vem, vem brindar, você se entrega até o sol acordar. Enquanto cortinas voavam pro ar que respira, na imensidão da noite ela te inspira. Quando fez entender de se jogar um dia, cada rua que percorria, janelas abria. Abra e veja tudo, se encosta na janela, o brilho da favela foi de acordo com dela. E ela se esconde, eu vou logo achando, se duvidar no céu, tem estrela te ganhando. Fechei a porta, nem vi o tempo lá fora, enquanto a rua chora, minha boca te explora. Vamos contar nosso segredo, descobrir é muito chato. Segredos do corpo dar um voo, queimar o meu quarto. Vamos subir na vida através daquele monte. Pra quem sabe o vício da alma, descobre onde teu brilho se esconde. Abre minha porta e diz que o dia tá lindo lá fora, e o que estava escrito nos olhos significava jamais ir embora. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Vem, vem brindar, loucuras de amor ouvindo o barulho do mar. Vem, vem brindar, você se entrega até o sol acordar. Eles riam na cara da noite, pulam em uma só voz. No giro da lua cinzenta, reflete só nela quem fica a sós. Mentiram pra viver sossegado, numa cama cheia de histórias. Queimaram todos seus atrasos, cantaram despidos o canto do agora. Meu sorriso blindado és tu, minha paz, minha guerra és tu. Vamos viver por trás desse vídeo, jogando fumaça nesse céu azul. Passa sua mão nos meus olhos, sorri alegre ofegante. A vida é só um detalhe, por isso nós vamos viver um instante. O que importa é que é sorrir. Ser contra toda essa tristeza, fugitivo de um quadro moderno, sem cor, sem história, vida só riqueza. Escrevo canções guiadas por lembranças do bem que me traz. O coração quando mostra que é vivo faz de qualquer coisa pra buscar a paz. Já vivemos várias vidas, é melhor deixar em segredo. Meu vício é te olhar no olho e sem perguntar enterrar o teu medo. Abre minha porta e diz que o dia tá lindo lá fora, e o que estava escrito nos olhos significava jamais ir embora. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Me diz por que faz tanto frio na rua, talvez possa me explicar. Qualquer sinal, identidade sua, que já possa me salvar. Vem, vem brindar, loucuras de amor ouvindo o barulho do mar. Vem, vem brindar, você se entrega até o sol acordar.